Mantenha a chegada. Positivo, mantendo, fez um pequeno desvio para evitar a formação. É 3-1. Sente autorizado. 9829, parte de carga, posição 3, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, time tech. Autorizado, obrigado. Poderia confirmar com 2639 acho que está na pista no momento? Sane 6311, chuva forte, teto de 1600 pés e visibilidade de 6 km. Gente, 6311. Taxa do Gol 9085 com 63 a bordo, 3 horas e 44, assinando Campinas. Autorizado, índice de alfa, ponto de espera torre 186, ajustado no 0, no 6, bom voo. Ponto de espera 186, bom voo no 908. Sane 6311, chame torre 1 noite nesse momento. 286-631. Torre, Sane 6311, bom dia. Sane 6311, ciente, continua a aproximação, reporta visual com o campo embaixo travado. Portaria 6311. 8260-2223. Oi, Salvador, bom dia, gol 9085. Gol 9085, bom dia, mantém o ponto de espera da 10. Mantém gol 9085. Salvador, o atacargo 9828 está pronto, 9829 está pronto para o táxi, com autonomia 0238, Alterra Natal, com 4 PLB. Obrigado, sir. Tá livre táxi, parte 3, parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera de Chamatou em 186, ajustado no 096, tenha um bom voo. Sim, obrigado, bom trabalho, bom dia a todos aí. Índia Alfa, 186, quando for espera, Chamatou, repassa a carga, 9829. Visual com trem bastante travado a 1300 pés, o Chané 6319. Sente o Chané 6311, no tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 5 nós. Tive pouso não no zero, Chané 6311. Alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, gol 908. Chané 6311, solo 13, direita 121, décima 9. Olivão 219, Chané 6311. Paulo Salvador, bom dia, Chané 6311, livrou na sua escuta. Chamei TV Alfa e reporte da Juliette. Alfa, reportaria da Juliette, 6311. Aliado e pronto, gol 908. Gol 9085, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável com 5 nós. Livre decolagem, gol 908. Sobre Salvador, bom dia, está cargo 9829, ponto espera da 1 no zero. O avisar após a rolagem do 737-800, alinhar e manter. Após a rolagem do 737, agora ali mantém da 1 no zero, está cargo 9829. Pushback acionar, ponto 10. Gente, não deixa aprovado, semitaxi, 6312. Vamos lá. 3 e 9, me escuta? 3 e 9, prossiga. Deixa eu mudar uma chamada em 1, 2, 3, 4, por favor. Ok. Brasil, pé do 90 no meio, reportagem estabilizado, agora 0-7-6. Gol 9085, decola os 2-1, no controle agora em 1-20-8, bom voo. 1208, tem um bom dia, senhor. Controle, bom dia, é o Gol 9085. Gol 9085, bom dia, sou para o 360, Voidael. Lá na Floridael, ascensão livre 3620, Gol 9085. Sou Juliette. Juliette, posição 07631. Para 07, via Juliette 639. Pista 9829, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento variável com 5 nós. Centro de decolagem no zero, iniciando a pista carro 9829. Pista 9829, decola os 23, controle agora em 1-20-8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. 2 Salvador, bom dia, pista cargo 9829, passa 2000 pés, não se escuta. Pista 9829, sou para o 4110, sai da PUCA. Para o 4110, na PUCA, pista cargo 9829. Avisado LF, gol 9072. Gol 9072, campo pede aproximação, chuva forte sobre o campo, pista molhada, chame turma, noite de sol meia. Tá chuva forte agora, quem vai chamar a torre? 118-6? 312 para o saque pro POB. 151, alterna Natal com 3 horas. 3 horas Natal, só não copiei o POB. 151. 151 copiado, táxi aprovado, pátio principal em ideal, pátio ponto de esperada 28, no ponto de esperada torre 1-8.6, ajustado no 0-6, bom voo. Ciente 6312, bom dia. Bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 1-0, confirme quando o visual com o campo. Ciente, informará. Pé no baixo travado, gol 0-7-2. Gol 0-7-2, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável, vento norte, 0-1-0 graus com 5 nós. Vento variando, norte com 5 graus, confirme livre pouso? 5 nós, autorizado pouso na 10, o gol 1-0-7-2. Autorizado pouso, gol 0-7-2. Lapsa 9829, Recife 125, decimal 45. 12545, Lapsa Cargo 9829, obrigado e bom dia. Zulu Novembro confirmando destino Teixeira de Freitas, nível 085, e confirma transporte em ferro. Salvador, bom dia, Xané 6312. Xané 6312, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e manter cabeceira 10, 6312. 20 decimal 8 e aciona 5436 no transpondo. Controle Gol Cunho 888, bom dia, informação Mike, descendo 150. Taxi decolagem agora com a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, um bom voo. Uno 33 decimal 25. 25133 25, bom dia, Sandro. Tenha um bom dia. Fala, Gol 9072, livrou? Firmando Gol 9072. Afirmativo, livrou 9072. Bom, muito bom dia, tipo 5494, centro da Rocha, vai passar Coral. 4-1-4, essa medicação. Chama pronto para o táxi no Pátio 5. Confirme se apresentou alguma CHG modificando o tipo do plano de voo para a Yankee. Cola visual mesmo, né? Autorizado o táxi, reporta para ingresso no 7, o Eco Zulu Novembro. 6312 da Oceané, autorizada a decolagem pista 10, vento variável com 4 nós. Iniciando pista 10, Oceané 6312. Autorizado, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Eco Zulu Novembro. Na informação, sem interferir com seu táxi, temos uma viatura agora que vai cruzar a Juliette até o Pátio 3, ok? 37, 172. Oi, bom dia, amigo. Controle Salvador, bom dia, Xané 6312. 6312, contato no radar, sou 350, saída PUCA. 350 PUCA, 6312. Uno 982, velocidade de cabra. 2709, que reduz para 220. Poderia confirmar a mensagem? Número 3, na aproximação, reduz para 229. 5544, vendo pro Ignacio. Espera da 1-0, no ponto de espera a torre em 1-1-8 decimal 6, 2-0, ajuste no 0 no 6, é um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, 118-6, 2-0, bom dia. Guarde o Eco Zulu November. Zulu November, livre decolagem da 17, o vento 010 graus com 4 nós. Salve, Salvador. Torre Salvador, Objective 8 Luna, está pronto, ponte espera da 10. F5811, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Alinhar e manter a cabeceira 10, Objective 8 Luna. Tango Eco Zulu November decola aos 3-4, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. Graças, Zulu November. Controle Salvador, ele passa Tango Eco Zulu November. Eco Zulu November, mantenha 1000 pés, corredor Asher. Autorizado então, direto Teixeira, o Eco Zulu November acendendo ao 085. Direto, direto para o 085, Zulu November, direto. Xenem 6312, na presente, voa Romeu Fox 018. Na presente, Romeu Fox 018, Xenem 6312, obrigado. AB 5811, autorizado decolagem pista 10, vento variável com 3 nós. Livre decolagem, objeto 5811. Mike Romeu, Salvador, prossiga. Mike Romeu, contato radar 60 milhas de Salvador, vou na proa de Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Proa de Mari, chegada Mari, foi para a descida, o Mike Romeu. Fala, tio. Aquilo Eco, prossiga. Pedido Eco, confirma por gentileza o tipo da aeronave, POB. Qual a altitude pretendida? Agora em 1-2-0, décima 8, bom voo. 2-0, décima 8, obrigado, bom serviço. Confirmando o tipo Charlie Hotel 7 Alpha. Informar se é asa fixa ou asa rotativa? Controle Salvador, bom dia, web 5819. 5819, suba 360 na Arbor. Onde está? 360 na Arbor, 5819. O Indias Oleco confirmando, não tem condições de prosseguir pelo setor norte do aeródromo. Ok, para prosseguir pelo litoral, eu deverá prosseguir a 1000 pés, tem condições? Autorização 1000 pés, vou na prova do farol de Itapuã, Índias do Leco. Aciona o código 0111. Exigindo 5000, 888 Gol. 1888, desça para 2010, 1016, livre LS, não estabilizado. 2016, já foi estabilizado. Oxiné 6312, chame Recife, 1545. 2545, bom dia, senhor. Bom dia. Desça para 3000 pés, 1016. 3016, 5414. Voo no 982, desça para 4000 pés, 1016. 4016, voo 982. No 982, informo que ainda é o número 3, seguindo a TR da TRIP, 8 milhas à frente, reduz agora para 209. Reduzindo 209, com 982. Tudo bem, pode confirmar com mais um meu o procedimento em uso, Salvador? É o ILS X-ray da pista 10. Liberar na tela.